230, tá na proa de Roma, a Ponte prossegue na proa do Serra Vista 362. Afirmativo, com 230, siga na proa de Roma, após Roma, você acertou 362, desce e mantém inicialmente nível de voo 100. Com a centena, voo 1230. O passo 08. Siga, pastor 08. Confirma, a gente pode manter o perfil da bomba. Pastor 08, inicialmente vai ser vetorado. Foi na proa 220. O limite dessa proa é a radial 310 do Velho Salvador. Afirmativo, 220, limite é radial 310 de Salvador. Torre, bom dia, papai Romeu, Oscar Mike Yankee. Prossiga, papai Romeu, Oscar Mike Yankee. No 44 da Panamá. Relaxa no plantar, papai Romeu, Oscar Mike Yankee. Obrigado. Ela é 311, se a condição de voo certo 363 para o R9. Pode ser o 361, Sérgio? 361, corrigindo, certo 361. 361-63-1-1. 361-1-2, para 2.000, autorizado a RINAV, reporte visual com o campo. 2, Jangata 02, reporte para descida, QNH no 096. Estado ideal, Jangata 02. Jangata 02, paciente que as pistas em uso é a pista 28, os primeiros 1000 metros da pista 28 estão impraticáveis e a cabeceira deslocada não está pintada. Afirmativo, Sente, Jangata 02, procedimento é a RNAV da pista 28. Certo. Você vai prosseguir na procedimento é RNAV da pista 28, Jangata 02. Certo. Jangata 02, tem condições de prosseguir na chegada de pit? Certo. Jangata 02, a chegada e pit. Certo. Salvador, o azul 2590, muito bom dia. Azul 2590, autorizada a chegada TPP1, a pista 28 em Salvador. Autorizada a chegada TPP1, pista 28 em Salvador. Afirmativo, azul 2590, a chegada TPP1. TPP1, ciente. Azul 2590, informa que aos primeiros 1.000 metros da, da pista 28 está impraticável e a cabeceira deslocada não está pintada. Ciente, 1.000 metros deslocada, não está a cabeceira. Azul 2590. Azul 2590, informa o procedimento RNAV. Afirmativo, RNAV, realizaremos o RNAV, a RNAV homologada. Aeronave de aproximação para Salvador, informa Salvador para visão nos mínimos. Visão nos mínimos. Poderia confirmar as condições, pastor 08, certo? É, Salvador para visão nos mínimos, pastor 08. Confie, visual nos mínimos? Afirmativo, pastor 08. Pode confirmar o teto? Controle 6319, pode fazer um em cima, um 360, informando 361. Autorizado, né, 3 no 1. 360, na vertical 361. Pastor 08, no 1500 pés de teto, 5.000 de visibilidade. Sim, pastor 08. Cono 230, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. 2009, 1230. e chamará para o posto na 17. Como é que antes, por gentileza, eu modifico o transponder para 0140. 0140, esperando. 060, QH1 060, após ajustamento de 16, com 1, 2, 3, 0. O pastor 08 pode realizar a RNAV para 28. Considera a nave? Pastor 08, para realizar a RNAV também da 28. Pastor 08 tem condição de setar a RNAV? Sim, ativa, com essas condições meteorológicas, sim. Gente. Passar uma curva agora à esquerda, pro A120. Esquerda pro A120, pastor 08. Guardião 05. Siga. Guardião 05, você tem uma hora para retorno, pouso parte do Gré. Gente, Guardião 05, fique atento a um circo aqui na interseção, autorizado até o pátio do Gré. Evite sobrevoo 209, Zaxiano. Adeus, não seja autorizado, pátio. Na ótica para ingresso e aí. Você tem condições de manter 4 mil pés? Aqui mantém. Está iniciando, então espera 361, olha para a direita. 1230, faça espera no sector 362, nível de voo 060. 060, espera no 362, com 1230. Controle, já acaba 02, já correu, sempre que você vai aprovar, antes. Arrasou, acho que o Mike Anca Lima tem que ser o 07, reportando pronto. Bianca Lima tem reporta pronto. Ativo, Xené 63, eu não mantenho esperando 361. Confirme o motivo da espera no 361. A aeronave aproximação da Salvador, pista impraticável, guardando a liberação da Espero. Controle, Jangada 02. Consiga Jangada 02. Solicito a proa de Anto. O Irem, Jangada 02, o Irem para chegar de pitch. Controle, o Pastor 08, 5 por 10. Pastor 08, mantenha espera na radial 040 a 20 mil de Salvador. Embase nessa proa. 040 20 milhas já espera o pastor 08. Uniforme Black, Bravo, Novembro Bravo, Lima tem cabeceira 35. Lima tem a 35, Bravo, Lima. Eu acho que é Mike Yank, decola os 35, chama o controle de Salvador no 0.8. 0.8, Yank. Controle de Salvador, acho que é Mike Yank. Confira. É, acho que é Mike Yank, decolado 500 pés para Massapá, Golfo Lima. É autorizado para o direto. Acho que a Mike Yank vai ter a posição de slide, 500 pés, após 3.0 milhas afastado de Salvador. A gente não vai nem se afastar essa distância toda, vai até a 15ª pra cá. Avise a aproximação para Salvador, informe que a pista 28 encontra-se impraticável devido à falta de pintura. Senhorita, confirme, pode realizar o RNAV ou não? Quilômetro 39, informe que a... A informação da Ferro que não pode, da Zé Ferro, falou que os primeiros 1 mil metros são impraticáveis da pista 28 e que devido à falta de pintura, a pista encontra-se impraticável. Ah, sim, isso daí a senhora já havia falado antes, e a senhora havia autorizado a RNAV. É, confirma, tem condições de proceder para a RNAV ou não, mesmo ciente da falta de pintura? Xenaga 3, não, não, isso aí não autorizou. Então por que tinha sido autorizado anteriormente? 099. Bravo. A gente vai descabrizar a pista. Então no presente está alternando uma frota aí. Gente, eu vou ir com o Xenaga 3 no 1, mantendo ainda 4.000 pés. Conde 4.000. Vou passar 08, solicita vetores para o LS da 10. Passou 08, quer tentar aproximação da 10, o vento 250 graus, 069. Estimativo, ciente da condição do vento, vai realizar a aproximação para 10. O 63 do 9 tem condição de aproximar para 10, então. Xenaga 3, eu nunca sei se o vento, 270 graus, 109 agora. 63 do 9, tem condição. Certo. Você ligou no 230. 7, tive o controle de Salvador, 120, décimo 8. Controle de Salvador, 120, décimo 8, bravo, meu bravo. 280 em curva pela esquerda. O azul 2590 também solicita realizar o ILS da 10. Gente, azul 2590, vou para a Pomed, faço espera em Pomed, aguardando novas instruções. Gente, voando boa média, aguardando instruções, 2590. Sua pula já acaba, 02, solicita vetores para 10. Gente, já acaba 02, prossiga na chegada Bosch, rebote para descida. Chegada Bosch. Vou ligando 230. Sim, ligou no 230. Afirmativo, solicita vetor para interceptar o ILS da 190. Gente, Gono 230 vai na proa 280, limite a radial 260 do VS Salvador. Direita 280, limite a 260 de Salvador, no Gono 230, mantendo 6.000, ou 060. O pastor 08 ainda em espera, aguardando vetores. Confira. 08, ainda em espera, aguardando vetores. Pastor 08, vetor essa nova aproximação, curva direita, curva 290, limite a radial 350 do VR Salvador. Direita 290, a radial 350, limite, o pastor 08. Platinho, jangada 02, legal. Jangada 02, desce inicialmente até nível de voo 060. 060. Controle o Bravo Novembro decolado na sua escuta. Papai, uniforme Bravo, Novembro Bravo, mantenha condições visuais, no meu pé, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporte para 20 milhas, Bravo Novembro. O azul 2590 está pronto para a descida. Gente, azul 2590, seu número 3 na aproximação, desse inicialmente até nível de voo 080. Para 080, azul 2590. Xenaga 3 no 1, curva esquerda para 260. Esquerda 260, 63 no 1. Pastor 08 para o 290, mantendo 5.000. Gente, pastor 08, seu número 4 na aproximação. No 230 mantém 6.000 pés, 060. Confirma a aeronave. No Gol no 230. Possível Gol 230. Mantém 060. Inicialmente autorizado a descida até o 050. Até o 050, o Gona 230. Por 12 horas, 5 milhas, mantendo 1 no meu pés. Corrigindo, é ultra leve. Gente, eu tenho 3 no 1, até a minha esquerda. Gente, eu tenho 3 no 1, desse mantenha 2500 pés, do QNH no 0 no 6. 2500 ou 63 no 1. Do nono, esquerda pro 220. 220, minha 3 do nono. Azul 2590, desce manter nível de voo 060. O azul 2590 entendeu descer livre até o 060 em órbita imponente. Afirmativa. Pastor 08 atingiu limite. Gente, pastor 08, curva esquerda pro 245, limite aqui do mic sem de Simbra. Esquerda 245, que ele é mais 100 de Simbra, o pastor 08. Vocês têm o pé voando duna, possibilidade, minha 3 do nono? Autorizado, minha 3 do nono, 2 mil pés. Vocês têm o pé nessa prova 220, minha 3 do nono. Uno 230, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil, Uno 230. Gona 230, direita proa 320. Direita 320, Gona 230. Estação ILS, minha 3 do 9. Proa 3 do 9, curva direita proa 130, reporte estabilizada. Ianda 130, minha 3 do 9, vai reportar estabilizada. Minha 3 no 1, corrigindo esquerda, 1 no 3-0. 3-0, minha 3 no 1. Pastor 08, esquerda, proa 2-0-0. Esquerda, proa 2-0-0. 1230, curva direita pro A020, desce e mantém a 3.000 pés. 020, desce a 2.000 pés. 3.000 pés, Luana, 230. Pastor 08, desce e mantém a 4.000 pés. 4.000 pés, Pastor 08. Oscar Mike Yankee, repórter 2 na minha afastada de Salvador. Oi, Salvador, bom dia, Tan 3663, visual com 1-0, tá próximo também, ponto espera da 1-0. Gente, Tan 3663, mas tem ponto espera pra 1-0. Quem quiser mandar ponto espera da 1-0, 3663. Estabilizado, Fui, aliás, 3-1-1. 295, 6319. Bono 230 para localizador, curva direita para 030, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX, reporte estabilizado no localizador. 030, 2.000 pés, reportar estabilizado no LS, o Bono 230. As 2590, desça mantém nível de voo 050. 2590 para 050. Papá, uniforme bravo, novembro bravo, informe chamado de pouso. O 309, sente, o senhor está a 1,7 milhas de noroeste do Salvador, o serviço está encerrado, estou utilizando a frequência para coordenação. Pastor 08, Deus se mantenha 3.000 pés. 3.000 pés, Pastor 08. As 2590, abandono espera, foi TAP, desse mantém a 4.000 pés. Ciente, após o teto da órbita, voará e TAP para 4.000 pés a sul, 2590. Olhada. Posição olhada, 0.000, livre pouso, 0.639, as últimas 1.000 metros praticadas. Você vai reportar estabilizado, pode descer para 2.000? 3.12, corrigindo, Pastor 08, mantém 3.000 pés inicialmente. 3.000 inicialmente, Pastor 08. Oi, Seconato 49, 5.2, Salvador, 90, 18. 08, graças à coordenação, 6.3.12. 050. 050. Pastor Salvador, acho que não é 6.3.12. Chamé 6312, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA, extensão 350, 6312. Bono 230, complete aproximação, chame em torno no 8.95. 8.95, Bono 230. Pastor 08, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, vai reportar estabilizado, Pastor 08. Jangada 02, curva esquerda pro 200. Esquerda, navegador. Pro 230. Estima sua velocidade? 1.7, 1.5. Tem que jangada 02, tem curso de incrementar a velocidade até... Navegador. Não consegui incrementar a velocidade, mais 2.09. Mais 2.09 possível. Excelente, então mantém a velocidade, curva esquerda para o 2.00. Esquerda 2.00. Jangada 02, desce e mantém a 3.000 pés. 3.000 pés. Controle a chanel 6.3.10. Persiga 6.3.12. Solicita manter a proa 020, presente proa por 2.0 milhas para evitar formação. Sente 6.3.12, após o Jamo. Após o Jamo, 6.3.12. Os últimos 1.000 metros da pista, contas impraticável. Vento 260, graus 09 nós, informa pista molhada. Normativo, autorizado por 990, Gona 230, 102.000 metros finais. 2590, número 4, reduz a velocidade para 1.809 nós, o tráfego P7 é lançado 208. Ciente para 1802590. Firmando para 1802590. 310, recado a 02. Pastor 08, estabilizado. Pastor 08, se emitindo no 8 decimal 95. 2295. Estou em Salvador, bom dia ao Pastor 08. O 08, hoje o seu altímetro no 015, continua aproximação, aguardando pista livre. Te informo que os últimos 1000 metros da pista no 0 encontram-se impraticável. Afirmativo, continua na aproximação, 1015 ajustado, aguarda a pista livre e está ciente das condições da pista. Pistão 08, autorizado pouso, pistão 0, vento 260 graus, 09. Afirmativo, livre pouso, pista 10, pastor 08. Jangada 08 para o localizador esquerda, prono 60, reporte estabilidade. Jangada 02, esquerda 160. Vai chamar Mike Yankee. Lima, Lima, Alfa, voo prova de Bomed, para chegada Bomed 1, acione identificação. Lima, Alfa, desse se mantenha 4 mil pés, que é legal no 095. Opa, Romeu, já pegou. Pastor 08, libera a esquerda, acessando a parte de monitor, frequência livre, solo 56. Esquerda não, até o Pastor 08. Consigo, eu derrubo o Golf. Senado pronto para decolagem, sobrevoo vai ser para nada. Gente, autorizado o táxi até a interseção, inicialmente, aguardando instruções para decolagem. Gente, reporte fora do solo, o hotel Home Golf. Reportará fora do solo, hotel Home Golf. Jangada 02, estabilizado o lag. Jangada 02, o agíssimo 095, continua a aproximação, guardando pista livre, informa os últimos 1000 metros, pista no 0 em praticável. 3663, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 260 graus, 09 nós. Vento livre, decolagem, pistão 3660. Oi, Salvador, pistão 3286, bom dia. Diga. Eu estou descendo de Boca Recife, gostaria de saber o centro de Caldas. Quanto está o vento aí na pista 10? 260 graus, 09 nós. Confirmando que está molhada? Afirma. Está sucedendo no momento? Negativo. Ok, vou... Então, o meu golfe está fora do solo, só utilizado para o whisky, para a bola sobrevoo do Bagadão. Gente, autorizado o setor whisky inicialmente. Fique atento ao Charlie 208 na final 10. Tá, visual com o mesmo, mas interfere com a gestão no 0. Jangada 02, autorizado, posição no 0, vento 260 graus, 08 nós. Jangada 02. Um 3663, decolar 258, no controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, tá 3663. Salvador, uma volta 3663, decolando, você escuta? 3663, contato radar na decolagem, suba para nível de 340, autorizado direto Leda. 340 direto Leda, tá 3663. Também quem está visual com farol de tapão? Afirma. Chama aqui antes no turno no 8 decimal 95. 19%, já. Palme, eu tô no meu golfe? Mãe, quem é que reporta para o Itapuã? Vai reportar para o Itapuã, Yankee. Jangada 02, Celo 59, libera direita, estaciona a parte militar, frequência livre. Estamos confirmando, libera esquerda na taxa de hotel. Então, o meu golfe já está próximo do Barradão. Quem chama o controle no 208? O controle. Azul 590, chama retorno no 8 décimo 95 e forma helicóptero. Problema cabo externo na escuta da torre, um Robson 44. Ciente, 2590. Outro Léo, Papá Romeu, até uma golfe, já na sua escuta. Vai manter a extensão para pousa, é 197 ou 35? 17. Quatro. Rapazes da passagem da TR da Azul será autorizado o seu cruzamento do eixo de pouso para 10. Tá ok, certo. Torre Salvador, Azul 2590, ingressando no, está estabilizando o localizador. Azul 2590, existe altímetro na 095, informa que os últimos 1000 metros na pista na 0 encontra-se impraticável. Autorizado pouso, pistão 0, vento 240 graus, 08 nós, informa o Sikorsky à sua direita, na linha do litoral, 500 pés, não interfere com o pouso. Sim, 2590. Negra, então 3286. Confirmando agora na pista, continua molhada. Úmida. Ok, obrigado. O Oscar Mike é que está visual com a TR na aproximação final. Gente, a retaguarda do mesmo autorizado, cruzamento final 1-0, reportando final 1-7. Ok, vai na retaguarda do mesmo, reportar final 1-7. E o 2590 já passou externo, confirme o vento, por favor. Vento, 240 graus, 09 nós. 24009. De novo, vou direto pro Itape. Uno, 094. Uno, 094, pista em uso. Pista 10. O vento tá de 230 graus, 1-0 nós. Então tá operacional. Tá pousando 09. É, 5 aeronaves se aproximaram. Só uma da empresa Gol. Gente, então. Doutor, eu vou até arrumar Golf agora, já saiu da profissão, está na BR entre Simões Filho e Pirajá. Quem já dorme o Golf? Plano 3663, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna no 25.1. Alfa Lima, Alfa Delta para 2, meu pé autorizado final do procedimento ele é sexo e reponte estabilizado no localizador. Sexo para 2, meu Alfa. Alfa no curso log. Tá bom, meu Lima, Lima Alfa, compare o semitorre 1 no oído decimal 95. Salvador, Lima, Lima Alfa. Sim, Bravo, Papa Romeo Lima, Lima Alfa. Eu consolo Loki. Quente, confirmo, pouso 10 na 7. Fome, o vento? Vento, 240 graus, 09 nós. Uma 240 com 09 nós? 240 com 09. Confirmo, por gentileza, mais uma vez. Vento, 240 graus, 240 graus, com 09 nós. Ok, 240 com 10 de nós. Após a passagem de Simbra, se tivermos visual, vamos cancelar. No momento estamos vendo a camada, ok? Gente, o Lima Lima Alfa, repasse para cancelamento, plano instrumento. Ok, Lima Alfa. Gente. Passou externo, o trem baixo travado, ainda não avistado. Gente, Lima Lima Alfa, plano instrumento cancelado, Zona 5 autorizado, curva esquerda, vai pela direita, reportando o final, 17. Informei que ainda não avistei, ok? Gente, reporte avistando o campo então. Agora avistando para o cancelamento, curva esquerda para quase pela direita, 17, Lima Lima Alfa. Reporte final, Lima Lima Alfa. Lima Barra Lima Lima Alfa, autorizado pouso, pistão 17, o vento 260 graus, 09 nós. Sim, Lima Alfa. Alfa, sala 18, poderia confirmar a paz, queria prosseguir? Gente, eu estou na área de estação para baixar livre. Salvador, bom dia, Azul 4207, gente da Sierra, correndo 250 para 190. Azul 4207, chame Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, Azul 4207. Azul 4207. Azul 4207, essa identificação, desça 4 mil pés. Informo que Salvador treino visual com no 500 pés de teto, 5 mil de visibilidade, temperatura dos 5, ajuste 1.0 no 5. A pista 28 é em uso, porém está impraticável. Confirmo intenções. Poderia confirmar o vento? 250 graus e 1.09. Se autorizado, a gente poderia confirmar que o 17 está ativa? Afirmativa, viu? 4207. A gente prossegue mais adiante, faz o cancelamento e efetua o circuito visual. Sim, se prossiga na chegada 11, reporte visual para o cancelamento, descendo 4 mil pés, ajustado 1.05. Descendo a 4.000, ajustado 3.5, vai reportar para o cancelamento então, Azul 4.2.7. Controle, o Otávio Magô. Torna a voz, prossiga. Está no parque do Pituaçu, retorna em imagem. Preenche a guarda. Guarda. O controle é o 4.2.0.7. Prossiga. Poderia vetorar a gente para sinal da 1.7? O 4.2.0.7, vou comprar outro VOR. Quase é para o final da 1.7 e reporte visual para cancelamento. Ok, eu vou com o VOR e reporte visual, do 4.2.0.7. Salvador Control, good morning, Azul 2780. Azul 2780. Ok, then cycle level 050, fly heading Bomet. When it starts to descend, clear about 050, Azul 2780, maintain, keep heading to Bomet. 2780, Salvador in visual conditioners, 101,500 feet, 5,000 meters, 25 degrees, 28,015. Runway 20, but is impractical. Confirm your intentions. Wait a minute, please. Entre 19 e 8, prossiga. Sim, estamos operando visual com 1.500 pés, 5 mil de visibilidade, temperatura 2.5, ajuste de altímetro 1.05. E a pista em operação é a 28, porém a mesma se encontra impraticável. É nativo, a pista em uso é 28, porém impraticável. Se o senhor desejar, poderá tentar pouso na pista 1.0 com vento de 240, chegando até 10 nós. Romeu Golfo pode transferir torre? Relativo até o Romeu Golfo. Torre 1.98.95. Torre, é o controle. Confira por gentileza o vento pro 4207, da 1.7 e da 3.5. Aguarde. Azul 2780, ready for descent, and we accept the approach to runway 10, in about the wind, no have a problem for us. Roger, wind 240 degrees 8 knots now. Roger, we'll program to approach to a runway 10, okay? Descente Azul 2780. 207, o vento que temos é da pista 10, que agora está 240 com 8 nós, e da pista 28 é 240 com 8 nós também chegando a 10 nós. Tá ciente. Pousando a 10 então, azul 4207, vetoração para 10, por gentileza. Gente, vamos abrir de pelo descida 4 mil pés, ajuste de altímetro 1015. Proa de pelo? Afirmativo. 780, requested descent. Tentado level 050. 050, 2780. Top 207, vai na proa 230, limitado pelo custo localizador em descida 3 mil pés.